Hola, soy yo, Mario. Bem-vindo a Orion Games. Sejam bem-vindos ao cast sobre... Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta... Ah, sejam bem-vindos ao cast do Batman. E apresentando os homens morcegos de hoje, temos aqui Cetista, Homem Mal, Hyde e esse que vos fala, Lula Molusco. Morango e banana, só não tinha jaca do meu bem. Feira da fruta é a feira mais cara, aonde só dá pilão. Tem a feira tamanho família, tem até a feira do melão. Vamos nessa! Feira da fruta, re, feira da fruta, ha, feira da fruta, re. Bom, vamos agora para a leitura de e-mails, né? Foi todo mundo viajar esse feriado aí. Quem sobrou. Sobrou para o Mr. Bubbles e eu fazer a leitura de e-mails aqui. Então vamos lá. Qual que é a sua cartinha aí, Mr. Bubbles? Bom, aqui a primeira que eu tenho é do Matheus Timburibá. Com acento no bá final. Isso é nome de índio, né? Provavelmente. ele começa: Olá, camaradas do Orioncast. Meu nome é Matheus Timburibá. Mais um nome difícil de ler, realmente, mas pelo menos ele mandou acento, dá pra saber a pronúncia. É, ainda bem. Vugo Dash CSN, é melhor Timburibá. Também acho, também acho. Tenho 21 anos e sou estudante de design em Belo Horizonte. Primeiro eu gostaria de parabenizá-los pelo cast, que vem me animando nas tardes de segunda no trabalho. Comecei a escutar lá pela edição de 50 e hoje acho que já escutei quase todos. Menos dos excluídos do 360 pelo fato de não ter. Sobre o último cast, achei bem divertido, principalmente a parte falando sobre o Ken Levine. É Ken Levine ou Ken Levine? Eu acho que é Ken Levine. Apesar de eu não ter jogado muito Bioshock, a ponto de saber sua história, que fui descobrir pelo cast de vocês, admiro a imposição perante as produtoras. Confesso que ri quando ele apareceu falando sobre o Move na conferência da Sony desse ano. Acho que só faltou comentar sobre o Hideo Kojima, que na minha opinião é o melhor escritor e roteirista de jogos desde os tempos mais primórdios. A série Metal Gear, de longe, é dos jogos mais cativantes e envolventes de todos os tempos, onde você realmente incorpora o Snake quando joga. E ao fim de cada jogo da franquia, é impossível não derramar lágrimas de macho, como ele diz aqui, como o próprio Snake faz no fim de Metal Gear Solid 3. Igual o Jack Bauer faz também no final da... Acho que era a quarta temporada, né? Ah, depois da terceira eu parei de assistir, porque... Aquilo são lágrimas de macho. Virou farofa, depois que ele cortou a mão do outro. do cunhado dele, sobrinho. Do Chase, né? Do Chase, é verdade. Além do Kojima, faço minha menção honrosa a George Broussard, desenvolvedor da 3D Realms e criador do Duke Nukem. Duke Nukem 3D veio pra dividir águas em 96, influenciou minha vida diretamente. Não matei ninguém no cinema, fazendo alusão ao malucão. Né? Mas sou extremamente fã da série, a ponto de eu e meus amigos nos encontrarmos até hoje para bater um Duke Nukem. Outra coisa que merece ser citada é que ele é bastante gente boa. Alguns períodos atrás na faculdade, estava fazendo um trabalho sobre game design, e corri atrás de vários desenvolvedores, e o George Broussard foi o único que me respondeu, me passando o e-mail dele para que eu fizesse perguntas e que eu quisesse. Legal, hein? Tem um pessoal desses famosos que não é tão estrelinha, né? Tenta mandar e-mail pro... Deixa eles mandar um e-mail pro Hideo Kojima pra ele ver. Depende do e-mail. Dependendo do e-mail, o Kojima até responde. Esses que ele comentou aqui, né? Esse, o George, que é o criador do Duke Nukem, eu não conhecia. E o Hideo Kojima, não tem quem todo não mundo conhece, né? Então, assim, acho que o pessoal, algumas pessoas não entenderam, acho que a gente também não comentou muito isso no cast, né? Mas a nossa ideia desse de personalidades era não falar sobre pessoas óbvias, né? Porque tipo, Kojima, o Miyamoto... Sakaguchi. É óbvio, né, isso, que esses caras são personalidades importantes. A gente vai fazer um cast sobre eles também. Mas esse agora foi o pessoal mais underground aí, pessoal que fica em volta do mundo dos games. Os que eu escolhi, por exemplo, são só gente underground, né? Não peguei ninguém famoso. Até porque o pessoal conhecer, às vezes a pessoa não conhece. Então, eu escolhi o Gugu. Eu não conhecia o trabalho do Gugu. Então, daí, ó. Mas é isso aí, obrigado pelo seu e-mail aí, Matheus. Ele deu nota pro... Deu nota, deu 9.8, olha só. Ah, precisa melhorar, hein, 9.8 não tá bom, não. Tudo menor que 9.9 não tá legal. É um fracasso, né? É um fracasso. Então eu vou considerar como um fracasso esse último cast. Bom, vamos pra minha carta aqui. A minha carta é do Drop. Ele diz, fala galerê. Galerê? Por que galerê? É galere. Galere? É. Não, ele colocou um acento no E, ó. Ficou galerê. Ah, tá. Sei lá, um jeito mais pra frentex, né? É. Bom, devido ao ótimo tema do episódio 84, me pronuncio novamente. Me desculpem as blasfêmias cometidas nessa cartinha, mas é em prol de uma previsão dos fatos. Primeiro, em relação ao Charles Martinet, citado no cast. Como o dublador é responsável pela voz de uma dezena de personagens, inclusive o próprio Mario, será que a Nintendo criou um banco de sons infinitas de falas gravadas pelo Martinet? Caso ele faleça, como faz? Nossa, eu acho que não é uma voz, isso, né? Que nem uma voz muito difícil de imitar, não, velho. Nada, é um falsete, né, mano? Eu acho que, tipo assim, ele é carismático, tu tem aqueles trejeitos, assim, né, da voz do Mario, mas não é uma coisa tão... Acho que é substituível, né? Com certeza, né, Deus? Só tem que na Nintendo, deve ter 300 pessoas que fazem igual, né? É, então, o cara é gente boa, mas infelizmente, né? O trabalho dele não é tão explosivo assim, né? Não é tão difícil. Aí ele continua. E mantendo o clima mórbido da carta, quem vocês acham que poderá ser o sucessor do Miyamoto? A Nintendo tem uma equipe de altíssima qualidade, mas será que tem outra celebridade capaz de ocupar o posto do mestre quando se aposentar? Tanto na simpatia quanto na criatividade? Olha, eu sei que na criatividade, na produção, já existe um monte de sucessores do Miyamoto já. Tanto que agora ele não trabalha tipo, tanto assim no desenvolvimento, né? Ele é mais supervisor, tem muita gente boa então, lá. Agora, na simpatia, eu já acho difícil. Ele é muito simpático, né? Mas o negócio do Miyamoto, assim, ele leva muito crédito, talvez ele é mais um frontman, assim, né? Ah, então, é o cara sim, que faz... Ele a cara é um Hans-Donner, né? É, exatamente, né? Porque gênios tem vários que trabalham por trás, né? Não tirando o mérito dele, de jeito nenhum, né? Porque o que ele criou lá nos anos 80... Mas hoje em dia tudo que sai não é, tipo, só coisa dele, né? É muita coisa, tipo aquele. O negócio da água lá do Sunshine mesmo, foi outro cara que fez, né? Ele achou legal. Aquela ideia da gravidade no Mario Galaxy também não foi ideia dele. Não, mas ele supervisiona, né? E põe o nome, põe a cara dele também na E3 lá, né? Ele é um símbolo, né? Sim. Então, é genial, mas também é mais. Ele tem é mais. Supervalorizado, isso, né? Por ser um frontman, né? Ele diz, é isso, agradeço ao trabalho de todos e parabéns. Aí, PS, quem vai ocupar o lugar do Lula Molusco no cast quando ele se aposentar? Já tem um banco de sons com as falas dele também? Sim, nós temos um robô aqui que tem as falas do Lula gravado. Qualquer coisa... Sim, tá com existem softwares pra isso já. É, a gente gravou todas as falas dele e o robô fala aí. Isso aqui não é muito difícil, né? Bom, tem mais alguma carta aí, ô Mr. Bowles? Eu quero responder uma dúvida aqui do Douglas, que ele comentou lá no post, né? Perguntando de onde que a gente tira as músicas do cast, que ele gosta bastante, né? E quer saber de onde a gente baixa. Bom, eu pego música de vários lugares, né? A gente até comentou aqui que um dos principais fontes é o site OC Remix, né? A gente já explicou que tem remix de vários jogos famosos e tal. Mas eu vou indicar uma outra banda que eu uso as músicas deles, vocês vão reconhecer quando vocês baixarem, que se chama Mini Bosses, que eles também tem uma banda que só com cover de músicas de games clássicos, né? Tocadas principalmente na guitarra e dá pra você achar os discos deles no Google, hein? São muito boas as músicas deles, eu uso bastante aqui no Cash. Bom, eu vou ler aqui uma outra cartinha, né? E é a carta, se eu não me engano, é do mesmo Douglas que mandou o comentário aí. Então vai lá. Do Douglas Santos, né? Ele diz aí, pessoal da Orion, beleza? Gostei bastante do cast passado, pois quem curte o mundo dos games é um assunto bem interessante, das celebridades. Primeiro eu queria... Será que ele escreveu essa frase ao contrário? Ficou meio fora Ele escreveu ao contrário, tipo, ele falou que pra quem, as celebridades são interessantes pra quem curte o mundo dos games. Aí ele escreveu ao contrário, tipo Yoda. E eu li ao contrário também. É. Mãe. Enfim. Primeiro eu queria falar que ri muito do diretor que partiu pra briga com os blogueiros, né? Lembrou o Hagar de Final Fight. Pior que lembrou, o V-Bow, né? O cara é maluco mesmo. Em segundo lugar, queria dizer que depois do cast de vocês sobre o Shadow of the Colossus, eu passei a admirar o trabalho do diretor do game, o Fumito Ueda. E acho que merece uma menção honrosa. Realmente, o Shadow of the Colossus foi um marco aí, e eu considero o melhor jogo de PlayStation 2. Acho que ninguém falou dele, né? Não, porque também seria óbvio, né? É, também. Então faremos um cast sobre Fumito Ueda. Ele disse que o trabalho dele deu uma outra visão artística sobre os jogos, que rendeu muitos elogios da crítica. Pra terminar, queria dizer que o Daigo the Beast joga muito, né? Ele coloca um muito aqui com letra maiúscula e negrito garrafal. Sim. Sempre adorei a série Street Fighter e quando vi o famoso vídeo da luta dele há 2 anos atrás, fiquei impressionado com a habilidade e frieza que o cara demonstrou naquela luta. Desde então eu tenho vontade de chegar no Daigo e falar: e aí, cara, vamos ver se você é bonzão mesmo numa luta de verdade. Ah, é bem capaz dele ainda te quebrar, cara. Você já viu ele? Eu nunca vi o seu tamanho, mas ele não é tão fraco assim, não. Sabe o que seria legal? Uma luta do Daigo contra o V-Bow. E aí? Seria interessante mesmo. Interessante, né? Seria interessante. Porque ele é daqueles caras que tem o espírito samurai, velho. É mente sã, corpo sã. E o V-Bow é daqueles caras que não tem cérebro, né? Parte pra... Ai, ai. Então ele disse aí, claro que sei que tenho 0,01 de chances de ganhar, mas valeria a experiência. Mas acho que ele fala numa briga, uma luta de verdade no Street Fighter, né? Eu acho que ele perderia nas duas, mas tudo bem. Parabéns pelo trabalho, espero ganhar o DS. E que ele não seja rosa. E a nota para o cast foi 9.98. 9.98 é 9.9, então tá médio, né? É, não tá médio. Bom, mas tá bom. Abraços. Abraços pra você também. E tem um comentário também lá no mural que o Mimito fez, né? Ele direcionou a mim. Vou responder aqui, né? Ele disse assim: Hyde, agora que Sonic Generations foi lançado, vocês bem que poderiam lançar um cast falando sobre o Sonic. Eu joguei o novo e gostei muito. Cast de Sonic já, né? Ele fala isso várias vezes. Então, Sonic, a gente fez um cast, acho que o cast número... A gente fez dois, né? Fez um só. Fez um só? Fez um só. É o cast número 5 sobre Sonic na era 3D. Né, tá. Tem que ter vontade mesmo pra ouvir, porque era no começo, né? Bem diferente, vai. É um pouco diferente, vão, né? Vão estranhar quem ouvir, mas. Tá lá, é legal. E a gente vai fazer sim, vai fazer ainda o. Talvez um sobre os Generations, né? Dependendo. Eu não joguei ainda, eu joguei só a demo, né? Eu até fiz um preview aí, quem quiser procurei no site. Mas. Se o jogo for bom mesmo, a gente pode fazer um cast sobre o jogo, Generations, e a gente vai fazer um sobre o Sonic 2D também mais pra frente, né? Além de outras ideias que a gente tem aí também que vão ser feitas, né? Sim. Bom, agora não tem o Lula pra chamar os recadinhos, né? Eu posso fazer no lugar dele, não falei que era fácil o título dele. Então, posso fazer. Recadinhos, Heights? Temos recadinhos? Temos recadinhos. Participem da promoção do Nintendo DS, tá fácil de ganhar. Clica aí no link que tá aí no post e cadastra lá, faz o cadastro no site, cadastra na promoção e responde a pergunta que a gente fez no Cast 84, né? Se você não sabe qual a pergunta, ouça o Cast 84, que eu não vou falar agora de novo. Vamos repetir de novo, não. Então tá no Cast 84 a pergunta. Tá fácil de ganhar, hein? Cadastrem-se lá, não percam essa chance. E quem não curtiu a gente aí no Facebook, curtam aí no Facebook e sigam a gente no Twitter. E vamos para o assunto de hoje. E começando o assunto de hoje, com o tema de Feira da Fruta, esse clássico da música popular brasileira, né? Vamos falar de Batman Arkham Asylum, esse jogo que foi lançado em agosto de 2009 para PlayStation 3 e 360. E também em setembro deu as caras no PC. O jogo ele foi desenvolvido por um estúdio chamado Rocksteady Studios e foi publicado pela Eidos Warner, né? Foi a publisher. Ele utiliza uma ferramenta aí que... é um pouco comum nessa geração, né? Alguns jogos aí usam, que é o Unreal Engine 3.5. Foi escrito por um cara chamado Paul Dini, que é o mesmo roteirista da série animada do Batman, né? E o game foi baseado nos quadrinhos, ao invés de outras mídias, né? Como o cinema, onde praticamente por um bom tempo, acho que, pelo menos na minha opinião, o Batman foi feio pra caramba. Ainda bem que mudou, né? Porque lembra do Batman Forever? Nossa, era... foda. Mr. Freeze era o Exterminador do Futuro, né, meu? Vixe. Tenso, né, cara? Tenso. E vocês sabiam, a gente falou E eu acho que isso também sempre tinha nos games, né? Esse jogo, ele entrou pro Guinness como o jogo de super-herói mais aclamado pela crítica. Ele tem a média de 93%, né? 93% no Game Rankings e 91% no Metacritic. Na realidade, assim, acho que até também o presente momento, acho que desde o Batman Returns do Super NES, nunca mais tinham acertado um jogo do Batman, ou era impressão minha. Olha, não, eu concordo, acho que não teve nenhum jogo digno de atenção depois do Returns e antes do Arkham Asylum. E eu acho, o que eu achei legal do Arkham Asylum é que ele pegou esse revival do Batman também nos cinemas, né? Veio o Christopher Nolan e fez o Dark Knight, aí o Batman Begins, que o Batman Begins meio que colocou a base para todo mundo gostar de Batman no cinema de novo, né? Porque quadrinhos ninguém nunca parou de gostar dele, ele sempre teve história boa, mas... É, quadrinhos é todo mundo que gosta, né? Exatamente, e cinema são milhões mais de pessoas que consomem. Aí o Dark Knight veio pra destruir tudo, né? Então, teve sempre essa... Pelo menos eu lembro, antes de jogar o Arkham Asylum, quando eu ouvia do jogo, tinha sempre essa coisa de, mas é um jogo relacionado ao filme? Tem alguma coisa a ver com o filme? Será que todo mundo comparava o Arkham Asylum, a revitalização do Batman no Arkham Asylum com a revitalização no Dark Knight? E isso começou a ficar como se fosse um tema recorrente dos reviews e das pessoas que falavam do jogo, né? E isso me animou bastante antes de eu jogar, porque se eles... Eu imaginei, se eles conseguiram fazer... Se o Christopher Nolan conseguiu fazer o Dark Knight, que é um dos filmes mais fodidos de super-herói que existe, pegar esse mesmo tema de mais realismo e tal, trazer pro videogame, ia ficar muito bom. E eles conseguiram. Então, eu concordo, assim, não teve jogo antes do Arkham Asylum que ferrou. Então, até querendo que a Rocksteady pegue o Super-Homem agora, de tão bem que eles trataram o personagem, né? Aham. Pô, cara, ia ser uma boa. E outra, né, cara, e foi, na época, foi indicado a jogo do ano, né? Eu lembro na VGA, se eu não me engano, a Rocksteady, ela ganhou estúdio do ano. O jogo acabou não ganhando, né? Mas eu não me lembro mesmo de jogo de super-herói pronto, né? Não um herói que nasceu no videogame, ter recebido indicação dessa forma, assim. Tanto que lembro que a gente até fez cast de jogos sobre filme, esse tipo de coisa. Apesar de ser um personagem do quadrinho, né? Mas é aquilo. O pessoal associa muito os jogos aos filmes, né? Uhum. E, pô, cara, eu... Aquilo foi completamente inesperado, né? No ano que saiu. Eu acho que eu pelo menos não me lembro de nenhum jogo de super-herói bom, assim, bom mesmo, a nível desse Batman. Tem uns são razoáveis, né, mas... É porque pra mim o primeiro elemento é que o Batman, ele não tem superpoderes. Isso é legal. Então, ele não, fica o Batman mais... tem superpoderes. O dinheiro. O Batman e o Tony Stark têm dinheiro. Dinheiro é um puta superpoder, cara. Certo. Mas assim, ele não tem superpoderes supernaturais. Ele é tipo Chapolin, né? Ele é tipo o Chapolin Colorado. O Chapolin Colorado é o Batman dos pobrinhos. E assim, como ele tem isso, eu acho que a Rocksteady, ela se sentiu no direito de... Assim, a pessoa, pra se sentir Batman, ela tem que ter coisas relacionadas a coisas realistas. Tipo, tem que ser um bom... Ele é um detetive fudido. Ele é muito inteligente e tal. Então a gente tem que levar esse conceito pro videogame. Aí eles conseguiram de uma maneira que a gente comenta depois, né? Outra coisa, ele não tem poderes, ele não voa nada. Então a gente tem que trazer os gadgets. Isso, gadget, já foi feito milhares de vezes em um monte de jogo. Então eles não tiveram que colocar... Quando fizeram um filme o jogo do Super-Homem ou Lanterna Verde, ele, assim, até do Homem de Ferro, que foi uma bosta, ele tem que necessariamente voar, ele tem que necessariamente ter um monte de poder inacreditável, super-poder. Tipo, quando você é o Super-Homem e você tem que passar numa fase e um monte de homem, tipo, criminoso normal, bate no Super-Homem e ele toma dano, você fala, meu, eu sou Super-Homem. Como é que eu posso tomar dano, entendeu? Então, é muito difícil eles transformarem o Super-Homem num personagem que você se conecte dentro de um jogo que te dê perigo, entendeu? Como é que você sente perigo sendo Super-Homem dentro de um jogo? O Batman não tem esse problema. Ele toma um tiro e ele morre, entendeu? Então, não, e pra piorar, ele não usa arma de fogo, né? O que fica mais difícil ainda. Exatamente, também. Então eu acho que tudo casou para eles poderem fazer um jogo legal. Todas as características do Batman caíram certinho nos lugares que deveriam cair para sair um jogo legal dentro da mão do estúdio certo, entendeu? Os outros estúdios estavam querendo pegar um conceito de jogo de super-homem antigo, retrógrado, pro Batman. A Rocksteady fez que nem o Christopher Nolan, falou, foda-se tudo que aconteceu pra trás, vamos começar do zero e vamos fazer um negócio legal, realista e tal. E começaram do zero, e foi isso, foi sabe isso que eu acho? Fez, os, né, caras pensaram no videogame, os caras pensaram em coisas de videogame, eu acho que essa que foi a diferença. Os caras não partiram pensando do Batman, os caras devem ter olhado muito isso. Como isso seria no videogame? Como isso pode virar um elemento legal de videogame? Em matéria de gameplay, em matéria de exploração. Acho que foi aí que os caras acertaram a mão. Eu acho que sim, mas acho que por ser o Batman ajuda um pouco também, viu? Ah, claro, não, porque é um personagem que já tem um público, né, cara? É um produto que já tem um público. Você não tem que fazer o público do zero. É diferente de uma franquia completamente nova. É claro, não sei aí onde sai caro, onde sai barato, né? Porque você tem o custo de licenciamento do personagem. Se você acerta, beleza. Se você não acerta... O ruim é que é um público que já apanhou muito, né, cara? Um público muito cético. Então, um público bem desconfiado. Não espera mais nada além do que o perfeito, cara. Até que o jogo demorou pra pegar, né? Porque no começo ele não vendeu muito bem, não, pelo que eu li. Não, mas foi de boca a boca. Acho que justamente porque ninguém esperava e talvez acho que os caras não tinham tanta grana pra divulgação. Digamos assim, a grana da divulgação vai na licença, né? Porque a divulgação é porque é o Batman. Tem divulgação maior que essa? Ser alguém famoso? É, né? Verdade. Então, sei lá, eu pelo menos penso nesse sentido, assim, acho bacana os caras. É aquilo, ninguém tava apostando muita coisa. Eu acredito que os caras devem se valorizaram demais. Prêmio de estúdio do ano, sabe? As coisas, os caras apareceram e mandaram muito, muito bem. Isso é verdade, ninguém tava esperando nada do jogo, cara. Nada. Pra mim foi total surpresa aquele ano. Não olhar pra cara. Foi mesmo, cara. Eu lembro. Também. Eu lembro de ter jogado, assim, de ter ouvido falar, cara, mas tipo, eu, uma coisa de vai um ano pra cá, eu não tô acreditando mais no que os outros falam, cara, em matéria de jogo. Não, tipo, e olha que eu era tão cético que eu joguei a demo um tempo depois do pessoal tá falando e não me impressionei com a demo. Até porque eu achei assim, que o combate era simples demais. Realmente o combate é simples, mas a proposta do jogo não é ser um Ninja Gaiden e um Devil May Cry. Gente, é outra proposta do jogo. Então é aquilo, a gente tinha tantas coisas assim na cabeça, né? Que não, tipo, só o pouco que eu experimentei na época também eu falo, ah, não é lá essas coisas, né? Depois você começa a ver outros elementos que tem no jogo, fala, não, que é muito mais que aquilo. São muitos elementos de videogame misturados. Nossa, eu não consegui parar quando eu comecei, cara. Eu comecei, foi o único jogo que eu joguei por um tempão, até eu fazer tudo que tinha pra fazer naquela porra daquele jogo eu fiz. E isso me impressionou bastante com Assassin's Creed 2 também, que saiu no mesmo ano. E eu falo, foram os dois melhores jogos que saíram dentro daquele ano, que foram surpresas, né? Que ninguém esperava nada e foi um jogo de aventura animal, assim. O que eu gostei nesse Batman, assim, é a imersão que você tem, né? Que você se sente como se você fosse o Batman mesmo, né? Acho que... Não sei, eles conseguiram dar uma profundidade nisso muito grande. É, eu acho assim, vamos falar agora do enredo, né? Você falou de profundidade, de imersão, né? Qual que é o enredo do jogo, né? Após um ataque frustrado no gabinete do prefeito, o Coringa ele é derrotado pelo Batman e é levado até o asilo de Arkham, tá? Porque teve um incêndio na prisão de Blackgate. Então tem uma pá de prisioneiro que está sendo mantido temporariamente lá no Arkham Asylum. Tá? E aí quando o Batman escolta o Coringa no sanatório, né, o Arlequina toma o controle do prédio, tá, permitindo que o Coringa dê linha. Aí o Coringa escapa. Aí o Batman percebe que tudo era um plano do Coringa, né? Então isso só provou que o Coringa é um grandíssimo filho da puta. E o Coringa ele não escapa pra fora da prisão, ele escapa pra dentro e prende o Batman dentro. Ele tinha feito um escambalaço com um dos guardas lá e deixa ele escapar, né? Cara, o guarda. Então, eu acho que resumindo o perigo, né, é que o Batman e o Coringa, ele libera todo mundo, lógico, não logo no começo, ele vai liberando aos poucos, né, conforme a gente vai jogando e tal, mas é um asilo com os piores inimigos do Batman, né, e ele tá preso lá dentro com todos eles e tem que dar um jeito de resolver esse problema. Eu não sei em qual podcast que eu ouvi que o cara resumiu que é o Batman na pior noite da vida dele. Nossa. E é verdade. E é tanto verdade que conforme você vai jogando e vai lutando e vai tomando porrada, quando vai chegando mais pro fim do jogo e tal, a roupa do Batman, a cara do Batman fica tudo cheio de hematoma, tudo rasgado, cortado, sabe? Tipo, quando você vê ele no começo e vê ele no mais pro fim do jogo, parece que ele tá... Ralou, ele ralou. Parece que ele precisa de um Tylenol, tá ligado? Ele vai chegar em casa e dormir uns três dias. Uma coisa assim que eu lembro que é muito tenso é que logo no começo do jogo, você tá levando o Coringa assim, né, escoltando ele lá com os guardas, aí passa aquele Killer Croc assim do lado e fala... Que ele, tipo, tenta se soltar, aí não consegue. Aí fala que vai pegar o Batman e esmagar os ossos dele, né? Aí depois, quando o Coringa assume o negócio e solta ele, né? Você sabe que vai ter que enfrentar ele, é muito, muito tenso. Então, o Coringa ele assume o controle e solta vários caras, assim, em arca, né? Então, entre eles, tem vários bosses, né? Tem o Espantalho, o Croc, né? Que é o Crocodilo, o Bane, a Era Venenosa. Né? Então, eu acho que o local fechado, cara, a ambientação ajudou demais a construção do jogo. Fechado, mas não tão fechado, né? Uhum. Não, fechado, mas explorável. Então, exatamente. É absurdamente explorável. É um fechado que você quer... São seis prédios, né, se eu não me engano. E você pode passar por eles livremente, né? Só que você tem o caminho certo pra seguir, né? O jogo é linear, mas você consegue andar pra onde você quer. Apesar que tem partes que são bloqueadas, né? Eles usam aquela estratégia Resident Evil, né? Que você vai onde eles estão querendo que você vá. Não, assim, o prédio ele só fica populado quando a sua missão tá dentro daquele prédio. Assim, se você vai no prédio que tá a Era Venenosa, por exemplo. Aí você acaba todas as missões, derrota a Era, aquela coisa toda. Você pode voltar pro prédio, só que ele não vai ter absolutamente nada pra você fazer, entendeu? Então é mais pra... Eu acho que a exploração... E eu acho que é por isso que eles colocaram os colecionáveis do Charada. Né? Porque pela ilha inteira você acha um monte de colecionáveis específicos pra poder derrotar o Charada. E aí te dá esse incentivo de você voltar pros prédios, pra lugares anteriores, pra poder explorar um pouco mais. Mas em relação à missão e tal... ele é bem linear. Eu vejo ele como um jogo linear. Ele tem um mundo dele, né? Ali é aberto por ser uma ilha, então você vê no horizonte Gotham City, você vê a Wayne Tower, né? A torre do Bruce Wayne e tal. Então você sente que o negócio é aberto, você conseguiria chegar àquela coisa toda. Mas eu vejo ele como um jogo bem linear por não ter mais nada quando voltar. Eu até tô curioso pro Arkham City, que é um pouco maior, pra ver como é, mas eu não sei, mas eu achei que foi na medida certa. Não foi aberto pra ser overwhelming, tipo, muita coisa pra você ver, mas também não é fechado pra você se sentir. Não é BioShock. Entendeu? Não dá aquela sensação que tem alguém segurando na sua mão o tempo todo. Né? Exatamente. Eu também gostei bastante dessa parte. É aquilo, é linear, o jogo ele te leva pra onde você quer, mas sempre dando uma mobilidade pra você dentro daquela amplitude que ele permite. Uhum. Né? Eu acho que aí os caras acharam o ponto certinho, né? O que eles chamam de sweet spot. Eu acho que de equilíbrio. Aqui você, entre você ter liberdade pra explorar e ele também ir te levando sem você perceber. Né? Ele acho que ele provoca em você a vontade de ir andando. Você vai fazendo isso, sem perceber que é forçado. Ó, cara, eu simplesmente acho que a história do Batman é uma bela desculpa pra dar porrada, cara. Que, putz, eu achei, o suficiente pra poder te carregar aí pelas horas do jogo. Acho que não foi nada tão trabalhado, não. Pra mim foi a desculpa suficiente. Cara, eu acho que tem uns elementos bacanas também, principalmente nessa parte de exploração, a ligação com o site, se você acessa o site de Arca. Tem algumas coisas que são mostradas. Eu lembro de ligação com o mundo externo, assim, digamos assim, de um jogo com o ambiente, né? Na época nem existia internet. Foi aquele da caixinha, da frequência da caixinha do Metal Gear Solid 1. Então eu achei que foi a mesma ideia expandida, cara, nesse jogo. Os caras pegaram e arrebentaram. Não, eu acho que a riqueza da história... Eu concordo com o Meimal do fato de não ter sido trabalhado, porque não é uma história densa e complexa. A história é basicamente essa que a gente falou. Ele tá preso dentro de Arkham Asylum com todos os piores inimigos dele e ele tem que arranjar um jeito de sair. Então, é por isso que eu tô falando. A história ela foi jogada que é pra te dar uma bela desculpa pra você sentar a porrada. É, mas eu acho que a grande riqueza de enredo, entre aspas, assim, as coisas que você consegue descobrir de extra, tá nos detalhes, não só dos colecionáveis, mas nos easter eggs, que a gente chama, que são aqueles segredos e tal, que dão uns detalhes mais ricos do jogo. E dois dignos de nota, assim, que eu acho legal falar, do Ra's al Ghul, né, que aí eu acho que todo mundo conhece ele do Batman Begins, né, quem não leu os quadrinhos pelo menos viu o Batman Begins, sabe que ele foi o vilão do primeiro filme, e quando você entra num escritório de uma mulher lá, de uma psiquiatra, como se diz, aquelas caixas que ficam os mortos, sabe, que é gaveta de necrotério, né. Isso. Uhum. Aí tem aquilo e tem uma etiqueta saindo, escrito Ra's al Ghul, primeira vez que você entra. Ou seja, o Ra's al Ghul tá morto e tá lá dentro. É. Aí você faz o que você tem que fazer, blá blá blá. Aí você vai embora. Muito tempo depois no jogo, não sei, umas 5, 6 horas depois do jogo, você volta pra lá. A gaveta tá aberta e tá vazia. E pra quem conhece de história, de quadrinhos e tal, o Ra's al Ghul, ele é imortal. Ele é um vilão do Batman, que ele é imortal, ele foi mestre do Batman, aquela coisa toda do filme. Mas, tipo, quem não conhece, quem olha e percebe assim que aquilo acabou de acontecer, tipo, caralho, não acredito, é aquele easter egg de ele pode estar no Batman 2, sabe aquela história toda? Que você já começa a explorar, assim. E eu acho que o outro easter egg, que é um. Tem vários outros, mas esses são os dois únicos que eu vou falar, porque eu também não quero ficar spoilando muito. Mas esse outro, ele foi descoberto um ano depois do lançamento do jogo. Com certeza muitos de vocês leram sobre isso, né, viram aí, mas se você tá no escritório do Quincy Sharp, que ele é o diretor do Asilo Arkham no jogo 1, né, tem uma parede que se você jogar 3 gels explosivos nessa parede e explodir ela, geralmente você explode com 1, por isso que demorou tanto para descobrir. Né, porque teve algum retardado e resolveu explodir 3 vezes, né, aquela parede específica. E aí explode. A parede é como se fosse um quarto escondido do diretor, do Quincy, e lá dentro tem os planos dele para fazer o Arkham City. Tem as esquemáticas, tem aonde ele vai fazer, tem um monte de documento e foto nas paredes mostrando os planos dele de fazer o Arkham City. E no Arkham City ele é o prefeito de Gotham, entendeu? Então já era uma coisa que ele estava planejando há um tempão, e a gente só foi ver isso um ano depois do lançamento como easter egg. Isso que eu achei muito legal. Pô, mas deve ter dado o maior trabalho para ele fazer essa sala, né, cara? Toda vez que ele precisasse ir lá, pô, tinha que usar o gel do Batman para abrir a parede. Então, o pedreiro lá é muito bom, né? Ele falou, ih, deu merda, chama o pedreiro, tampa essa porta aqui. Derruba ela agora. Quero entrar. Crer, né? Não, ou tava aberto antes do Batman dominar. Aí, antes do Batman ficar preso. Aí, sei lá, deve ter construído depois, sei lá. Mas eu não tinha pensado nisso, é verdade. Ou tem uma porta do lado e ele não viu, né? Explodiu e não viu, né? Tipo, puxou o livro da estante. Ou ele não tinha o mordomo. Batman tem que ser assim mesmo, cara. Batman, o Batman, ele é um herói não educado. É. Não precisa ser educado pra atingir seus objetivos. Não, e só mais uma coisa de enredo que é legal também. Aí eu vou pedir pro Meio Mal explicar, dar um exemplo. As cenas do Espantalho. Cara, eu tinha. Fala aí, Meio Mal. Que é uma coisa que eu ia falar. Já na parte de gameplay mesmo, que, putz, uma coisa que eu adorei no Batman foi uma porrada, cara. Fazia um tempão que eu não jogava um jogo em que, sabe, você dava um soco na cara do inimigo e você sentia, assim, o peso da mão no osso, sabe? Cara, a mecânica da porrada eu achei muito boa. Teve gente que odiou, você sabe, né? Não é besta, é umas puta parada. Eu adorei também, achei foda. Então... Mas o legal, cara, que eles conseguiram dar um jeito, pelo menos na parte do Espantalho, de não deixar o jogo somente isso, né? E o Espantalho joga aquele gás maluco nele lá, bem na parte que você tá no necrotério mesmo, se eu não me engano, é na hora que você vê que o corpo do Ra's al Ghul aí não tá mais lá. Nossa, tipo... Fica completamente distorcido, começa a voar pedaço, a câmera muda pra meio que um plataforma. Nossa, essa parte eu achei que era uma parte bem VRC, viu? É, cara. É, com certeza. Fica sinistro o jogo. Tipo, o jogo, o jogo tá indo numa linha ali e de repente, puf, vai pra um outro lugar completamente diferente do que você veio jogando até aquela hora. Eu acho que ele é bem perturbador, não é? Mas o VRC é meio perturbador, cara. É, começa estilo a Max Payne. Max Payne quando ele fica drogado, né? Uhum. É. Cara, acho que tem três cenas do espantalho. Sim, você enfrenta, né? Três vezes. Uhum. E as três cenas que eles fizeram quando ele joga o gás, que o gás é aquele gás que ele fica louco, tem alucinações e tal. E as três alucinações que você tem como Batman, cara, eu não sei quem... Deve ter sido o cara que escreveu, né? O que escreveu essas cenas. Mas foi tão bem feito, que tipo... às vezes eu... Vira e mexe quando eu lembro do jogo, assim, eu entro no YouTube e vejo de novo, porque eles mandaram muito bem, cara. Nossa, foi foda. E não, tem, e não é cutscene, hein? É uma coisa que você controla. Real time, né? Eu lembro, primeira vez que você vai enfrentar com ele, que você tá no necrotério, cara, você não tem nada. Aí, de repente, você olha na mesa, tem uns corpos, assim, a porta tá fechada. Na hora que você levanta o cobertor, meu Deus... Eu lembro jogando e falando, caralho, nossa, velho, meu, tipo, eu simplesmente, ó, eu acho que não sou eu. Eu não esperava nada nem parecido dentro do jogo. Eu também não. Concordo. Todo mundo falou assim. Então, não esperava, cara. Foi 200% surpresa eles jogarem esse trechinho lá dentro, cara. Não, e isso que você falou é bem importante de... eles jogaram dinâmicas de jogo completamente diferentes. Porque quando você enfrenta o espantalho, você enfrenta o espantalho na sua mente, entre aspas, pra sair da alucinação, entendeu? E o jeito que você enfrenta ele não é o combate normal com os outros inimigos. É como se fosse uma plataforma, assim, de obstáculos que você tem que ficar se escondendo do olhar dele, né? Que o olhar dele é como se fosse uma luz e você tem que se esconder atrás das portas, dos lugares e tal, pra pegar. O gráfico e o espantalho é um gigante, ele é gigantão e fica te procurando, assim, e fica falando... ele fica falando baixo, uma sussurrando. Uma voz muito sinistra, assim. Uma voz sinistra. Cara, foi uma ambientação tão fodida, cara. E o ambiente, tipo, você parece que você sai do ar, que às vezes fica flutuando, sei lá, num universo paralelo. Um lugar todo quebrado, né? É, cara. Mas é variedade, né, cara? Acho que variedade dá um tempero pra você não ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Os caras quebram o jogo nisso, show de bola. Sabe o que eu lembrei agora? E não é só porrada. Fala. Então, sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei bem da primeira vez. É legal que a gente vai... Como faz um tempinho que eu joguei, vou relembrando as coisas. Na hora que eu fui enfrentar ele a primeira vez, eu tava no necrotério, começou a rachar as paredes. Aí eu pensei, ué, meu, será que eu vou morrer? Será que eu morri? Eu fiz alguma coisa errado? Tipo... Pra mim aquilo foi não era uma parte do jogo, e sim, tipo, alguma coisa que eu tinha feito errado e o meu personagem ia morrer. Então, ele trouxe essa alucinação, entre aspas, pra você, pra te confundir, né? Como jogador, como pessoa mesmo. É. Né? Ele tirou do personagem, que eu achei muito legal. Cara, é igual você tá jogando Street of Rage e apareceu uma tela de terror no meio, cara. Verdade. Boa comparação. Mas ele não é um jogo só de porrada, né? Ele tem os movimentos básicos dele, mas ele também pode ir lá planar, pode escalar, tem aquela visão de detetive que você usa muito pra resolver puzzle. É o X-Ray, né? E X-Ray plana, é da hora, né? Você plana pra dar porrada. Você escala pra dar porrada. E você não, mas você escala pra observar também. Observar quem você vai dar porrada. Pra mim, ele é um jogo 100% de porrada, cara. Ele é um beat'em up moderno pra mim. É um beat'em up moderno, meu irmão. Você consegue classificar? Com certeza, cara. E muito bom. Nos bônus lá, cara, lembro que nos bônus tem uma pá de missão de dar porrada até a tela, nossa senhora. Os mapas. Fala, assistir. Então, mas em relação a planar, a exploração, eu tô mais animado pro Arkham City nesse sentido. Eu concordo com o Homem Mal. Era porque era um mundo aberto, mas nem tanto. Então, não tinha muito lugar pra você explorar e planar. Sabe, aquela coisa de você se sentir a movimentação como Batman no ar. Eu acho que o Arkham City vai mudar isso, mudou isso completamente, né? Porque tem bastante prédio, bastante coisa pra você ir. Então acho que você vai se sentir mais fodão de Batman nesse sentido. sentido. É, mas ainda falando um pouco de variedade de jogo, que você falou dos mapas aí, Lula, que assim, quando você entra nos edifícios para chegar nas missões, todos os lugares que você entra tem umas gárgulas, que aí teve reclamação que isso é muito repetitivo e tal, mas, meu, coube direitinho dentro da decoração do jogo e tal, então foda-se. Repetitivo é uma coisa chata que você faz mais de uma vez. Quando é legal, agora, não tem problema ser repetitivo. Você subir no gárgula, virar de ponta cabeça, aí o inimigo passa todo tranquilão, né? Você vem que nem um ioiô, assim, né? Pega o cara e joga ele lá do outro lado, cara. Meu, cara, é divertido. Ninguém enjoou ainda de pular em cima de tartaruga, então não é repetitivo. É, exatamente. E assim, tipo, eles quebram de novo esse negócio de você entrar num lugar e bater em um monte de inimigo, com dois tipos de ação nesses lugares com essas gárgulas e tal. O primeiro é isso de você separar os inimigos, então você sobe na gárgula que fica lá em cima e tem um monte de inimigo com arma embaixo. E que nem o Hyde falou, o Batman não usa armas, então ele tem que desmaiar os inimigos dele, ele tem que dar um nocaute neles. Então, Noite Cinderela na mão, no braço. Total. Então o que você tem que fazer é que nem Batman mesmo, e era isso, e foi isso que a Rocksteady quis fazer. Você tá lá em cima e você tem que ver quem são os inimigos mais perigosos naquele momento, ou seja, quem tem arma na mão e quem não tem. Você tem que separar o inimigo que tem arma dos inimigos que não tem arma. E isso você pode fazer de várias maneiras, fazendo barulho, ou você pode enxergar um pouco qual é o padrão de movimentação deles. Aí quando um deles estiver sozinho, você pode derrubar, e aí os caras percebem. Ah, tem um cara aqui, aí todo mundo vai no mesmo lugar. E aí tem um monte de coisa que você pode fazer para derrubar os inimigos. E conforme você vai... derruba um, derruba outro, os que sobram, eles ficam mais nervosos. E a visão de detetive, ela te diz quem tá nervoso, quem tá calmo, quem tá em pânico. Os caras ficam tremendo, ficam olhando pra cima. Atirar no nada, assim, eles ficam desesperados. Essa parte é muito legal mesmo, isso foi bem colocado. Então, mas é aquilo que eu até tinha comentado no começo. Os caras pensaram no videogame, eles te dão poderes. Todo mundo sabe que tem o Batrang em 500 filmes, sabe? Eles só não tem um escudo que tira do rabo, né? Só o escudo que ele tira rapidinho, tá muito engraçadinho, né? Mas então, tipo, os caras pensaram em formas legais de usar isso. Isso foi bacana, acho que por isso que fez tanto sucesso. Como o meu acabou de falar, mas tal coisa é pra dar porrada, tal coisa... Mas você vê todo o estudo que é pra dar porrada, que a visão de detetive dá. Então, ou seja, você prepara muito aquele momento, não é? Talvez a porrada não seja um combo complexo como o Ninja Gaiden, que eu já tinha falado, o Devil May Cry, mas que o escopo do jogo é outro, ele te prepara de outra forma. Porrada vai ser uma sequência de botão bem mais simples, mas para você escolher quem você vai bater, como você vai bater, como você vai movimentar os caras, o jogo te dá outras ferramentas para brincar. Isso que eu acho bacana. Os caras pensaram no aspecto videogame acima de tudo. É, isso mesmo. E falando de curiosidades aqui do jogo, né, a gente falou bastante dessa parte de jogabilidade. A dublagem, né, dos personagens foi feita pelos mesmos caras da série animada. Então, o Batman, por exemplo, ele foi dublado pelo Kevin Conroy. O Coringa, né? O foi dublado pelo Mark Hamill, que é o Luke Skywalker. O Mark Hamill, ele fez isso muito bem, porque eu acho que o que o Heath Ledger lá fez no filme, no Coringa, ele conseguiu fazer no jogo. Ficou perfeito, perfeito, perfeito. Eu ainda prefiro o John Romero. Cara, o Mark Hamill ficou animal, cara. Ficou muito assustador. Que nem a Harlequina que eu encontrei na E3. Ela ficou perfeita como Harlequina. Se ela encontrasse o Mark Hamill, fudeu. Ia dar certinho, né? Ia dar certinho, cara. Que ele parece maluco, né? Tipo assim, na animação, no desenho, ele é maluco. Mas é uma coisa não tão sombria, né? No jogo é aquele maluco sombrio mesmo. E os caras também, eles não esqueceram de nenhum... Tipo, cara, tem muito inimigo do Batman no jogo, né? Tem o... Bane, o Espantalho, a Era Venenosa, o Charada, e também tem referências a outros inimigos, como o Duas Caras, o Danny DeVito, quer dizer, o Pinguim, né? O Jack Ryder, né? O Scarface. Então, o jogo foi... Você pegar a parte artística, cara, e ele é até um jogo que você fala assim, todo mundo fala assim, jogo com Unreal Engine tem cara de genérico. Cara, ele é um jogo que artisticamente foi muito bem trabalhado e ele é com Unreal Engine e não tem cara de genérico, cara. Mostrando que não tem cara de Unreal Engine. Não tem cara, é, então. Aqui é o desenvolvedor, cara, mesmo. Não é o problema não é a ferramenta, né? É a preguiça, né, dos caras de fazer o jogo, de modelar, de dublar. O baixo mesmo é muito detalhado, né? Aquela roupa de borracha dele dá a impressão que é borracha mesmo. É bem feito. Não, e tem as celas específicas dos inimigos, né? Uhum. É, tem o meu vilão preferido do Batman de todos os tempos é o Mr. Freeze. O Schwarzenegger? É o Schwarzenegger, cara? É, cara, do eu fiquei filme, tão bravo do filme? Quando eu vi que era o Schwarzenegger, cara. Porque, tipo, pra mim é o vilão mais animal de todos. Aí vão lá e coloca porra, desgraçado, do Schwarzenegger. Terminator, eu gosto. Terminator. Mas é legal que no Arkham City tem o Freeze. Contra mesmo, então eu tô animado pra isso também, mas no jogo, quando você tá lutando contra a Harlequina, que é uma das bosses lá, quando você termina a luta com ela e tal, tem a cela do Freeze, e assim, é legal que eles pensaram, eu acho que eles pensaram assim, a Rocksteady, a gente tem que tratar cada vilão como ele teria que ser contido, porque cada vilão tem uma necessidade diferente. E o Freeze, ele tá numa cela separada, a cela tá toda congelada, porque ele tem um problema genético lá que ele precisa ficar congelado o tempo todo. Por isso que ele é o Mr. Freeze, senão ele morre, né? Então ele tem uma cela completamente congelada, e ela é separada do resto da população lá da prisão, né? E é uma das charadas do Coringa. Quando você tira uma foto da cela, é uma das charadas que o Coringa te dá, né? Porque ele põe uma frase lá pra você adivinhar que é o Freeze e você tem que tirar a foto. E é sutil, sabe? Quando você tá lutando com a Arlequina, você nem percebe. Quando você vê que é a porra da cela congelada, você pensa, caralho, é o Freeze, sabe? Então são esses detalhes que enriquecem o enredo, né? A cela do charada tá cheia de interrogação verde. Uhum. Sabe, você consegue adivinhar essas coisas, é muito legal. E o Freeze todo geladão assim, acho que ele seria o par perfeito, né? O mapa astral dele bate com o pinguim, né? Os dois dariam casamento, né? Não, no filme a Era Venenosa que era apaixonadinha por ele. Por ele. You never know, né? Mas vamos lá. E aí já aproveitando e puxando, né? A gente citou algumas vezes, quais são as expectativas de vocês para Arkham City? Eu já vi umas notas, já vi uns reviews e eu acho que vai ser indicado para jogo do ano. É sério candidato, porque agora não é uma surpresa, né? Então agora é uma realidade, cara. Então eu acho que pode levar alguns prêmios de jogo do ano. Bom, eu quero mais porrada, mais simplicidade, mais porrada, igual esse aí, cara. Não quero ter que ficar meia hora analisando o ambiente, quero descer a porrada, cara. Não. Desculpa, mas acho que o Batman, ele teve vários elementos, mas o que mais me atendeu foi o combate, meu. Você quer ver o pau quebrar, quer chamar o Batman. Botar o pau quebrar aqui. Pô. Porque o Batman, ele é aquele cara que, você tem lá, você pode jogar o Batarang lá, você pode deixar um gelzinho lá pros trouxas, pra ele detonar na hora que os trouxas pisar, mas o core dele é realmente descer lá e dar a porrada, cara. Eu acho que pra você, meu irmão, só falta uma coisa pra ficar perfeito. Quando ele der a porrada, aparecer assim, coloridinho, pô, só. Pode crer, né? Pã! Nossa, isso é muito legal isso. Devia ter esse modo no jogo, né? Devia ter, né? Falando, ai, meu pinto! Meu pinto! Não, mas em relação ao combate, eu concordo com o Homem Mal. Assim, foi... Eu acho que é o jeito de você atacar os inimigos que é mais satisfatório, porque é o mais fluido. Tipo assim, tem... Mais dolorido, não mais fluido, cara. Não, cara, mas ele é fluidão também, porque assim, tem, sei lá, 20 inimigos. E eu joguei no hard, então eu não tive... Uhum. Eu não tive os avisos de quando tem que dar counter. Quando você joga nos outros... nas outras dificuldades, aparece um raiozinho. Sei lá, alguma coisa na cabeça dos inimigos quando eles estão prestes a te acertar. E aí você sabe quando apertar o Y pra dar o counter. E o counter ele é automático. Quando você aperta o counter, o Batman já para o braço do cara, dá uma porrada, entendeu? E já... ele não perde combo. Mas quando você tá no hard, você tem que aprender isso de um jeito mais... difícil. Observador, tipo, ele não tem nem nada que te mostre. Você tem que estar batendo em um e de olho nos outros em volta. Exatamente. Então, e assim... Feeling. É, então. E quando tem os caras espalhados, assim, tem muita gente perto de você, você primeiro tem que ver quem bater primeiro, porque tem gente com arma, tem gente que tem bastão de eletricidade, que chute, soco normal, não funciona. Então você tem que dar stun primeiro, por exemplo. Que você joga a capa nele e ele fica tonto. Então, assim, você primeiro tem que ver quem atacar primeiro, de qual jeito. E quando você pega num combo de 10, 15 porradas ao mesmo tempo, que o Batman ele tá batendo em um, aí você põe pro lado e vai bater no outro, ele dá uma estrela e dá um chute no cara do outro lado da sala. Aí depois você volta no primeiro e vai pra lá, vai pra cá. Cara, quando você pega um combo de 15, 20 assim, é muito satisfatório. Além da porrada, cara. Cara, é muito legal. Assim. Uma coisa que eu nunca entendi foi esse stun com a capa, cara. Eu sempre disse que ele batia com a ponta da capa no olho do cara. Porque eu falei alto, eu pensei nisso. Tipo, meu, stun com a capa? Que bizarro. Então, na realidade, eu acho que a capa do Batman é um poi flag. Sabe aqueles pós que o pessoal usa em rave, assim, de bandeira, que tem saquinho de areia na ponta pra fazer peso. Então, eu acho que é um poi flag daqueles de rave, assim, pintado de preta. Eu ainda acho que ele pega a ponta da capa e enfia no olho do cara, assim, põe. É. A capa, na realidade, é um guarda-chuva, né? É, então. Mas assim, falando em combate, qual foi o combate que vocês mais gostaram? Qual foi o vilão que vocês mais gostaram de derrotar? Bane. Sério? Ah, você é porrada 100%, né? Mas, cara, é o melhor. Tudo, bom, fora o. Vai, tudo bem, né? Acho que não é nem spoiler falar que no final você enfrenta o Coringa. Batman. Então, que ele não conseguiu passar o Lícona. Decaindo. Então, mas eu acho que, sei lá, pra mim o melhor combate foi o do Bane. Porque. Ele, apesar de você ter que fazer ele acertar lá as coisas pra você poder você bater nele e tal, eu acho que é o que menos envolve o ambiente, mas envolve mais o contato físico, cara. Olha, o melhor eu não sei dizer qual eu achei, porque eu gostei bastante de praticamente todos, né? Com exceção do Killer Croc lá, que eu achei, ficou zoado aquela parte, viu? Ah, o Killer Croc, eu fiquei pensando, porra, mas que cela que deram pra ele, né? Gigante, cheio de corredor. Cara, como é que um guarda entra ali? Ah, vamos supor, alguém vai ter que levar o Killer Croc pra interrogatório. Meu, como é que um guarda entra ali, cara? Não tem como, né? Não tem como, tem que, sei lá, botar um bife na porta. Na hora que ele vier, dar uma porrada na cabeça. Cara. Ou chamar o Crocodilo Dundee, né? Nossa, também, deixar, né? Ele tonto com uma latada na cabeça, né? Pode ser. Chutar a lata. Mas aquela parte eu achei muito chata, aquilo lá. Achei que não faz sentido, ficou meio... Acho que tentaram fazer parecido com aquela do Espantalho, mas não deu muito certo. Uma coisa diferente, né? O Right Hand no Resident Evil 4. Você tem que ficar andando no corredor e desviando. Ah, cara, aquela parte eu achei legal, mas eu costumava destruir ele muito rápido. No... Eu soltava os tubos lá, eu tava de Magnum, eu guardava o lança-foguete pra ele. Eita. Era na primeira. O primeiro lança-foguete que eu achava lá no... na loja, eu guardava pra ele. Descia do teto e se ferrava. Homem mal, eu achei que você ia falar que a melhor luta foi a Harlequina. Você bate um monte de capanga. Ah, eu odiei aquela tela. Porque você tem que ficar pulando de um lugar de choque para outro lugar que dá choque. Por isso que eu gosto da do Bane, é que envolve menos o ambiente possível. É porrada só, moquetada. Né? É, então. É mais tipo, meu... também o Bane, né, cara? O Bane, ele é a violência em pessoa. Tipo, você não precisa de um ambiente do elemento do ambiente para derrotar ele, cara. A Arlequina é uma puta paga. É uma putinha relaxada. Como é que é uma porra dessa, hein? Como é que é uma puta paga? Que porra é essa, hein? Puta paga. Ela é uma putinha relaxada. Ai, ai, ai. Não, mas pra mim o mais legal foi o Espantalho. Porque era um ambiente tão fora do que você já tinha feito milhares de vezes, né? Que você bate em todo mundo o tempo todo. E é legal. Não tô falando que é ruim e tal. Mas é uma coisa que você já faz normalmente durante o jogo. E o Espantalho foi uma saída disso tão, tão legal, acho, tão criativa e tão fora de contexto que eu gostei bastante do jeito que eles fizeram. E eu sempre ficava esperando quando eu entrava num lugar novo, sabe, ou alguma coisa nova, eu ficava esperando mais uma cena do Espantalho, sabe? E foi. era bem challenging, era bem difícil as lutas que você tinha com ele. Não era coisa fácil, não é porque era tipo um obstáculos, aquela coisa que era coisinha fácil. Assim, eles colocaram bastante criatividade em montar os mapas. Né? Tinha uns que era... Porque assim, é dentro da mente do Batman, do Bruce Wayne. Então tinha um que era a mansão Wayne toda quebrada, sabe? Então ele tinha a ver com a história pessoal do Batman também. Então era uma luta com muito focado em enredo, assim. Eu achei muito legal. Então era a luta que eu mais esperava. E eu não sei se vão trazer isso de volta no Arkham City. Eu tô evitando ler qualquer coisa que eu puder do Arkham City pra me surpreender também. Mas eu espero que tragam mais isso de volta. Vamos lá, o que mais eles esperam do Arkham City? Batmóvel, ninguém vai comentar. Ou Jackmóvel, né? Jackmóvel, né? O Batmóvel da China. Essa foi boa. Cara, eu não sei, eu já falei bastante dele, dos mais esperados do ano. Tudo, cara. Eu espero muito dele, animal, combate. Então, pro Homem-Mal, eles falaram que o combate tá mais... ele não tá mais complexo, eles adicionaram mais elementos ao combate. Então, Homem-Mal, eu acho que você vai curtir, né? Do jeito que eles falaram. E eu quando tava na E3, eu entrevistei o Sefton Hill, que ele é o diretor e ele é dono da Rocksteady. Foi ele e um outro cara que montaram a Rocksteady. Foi na sorte total. A gente acabou de sair da demo, a gente ia entrevistar um diretor de som lá, eu e o Gerhard, né? Meu companheiro de aventuras. E aí veio uma TV e foi entrevistar o cara de som. A gente ficou mó puto, tipo, filho da puta, quem tem câmera sempre ganha, né? Globo do caralho, sei lá, a gente ficou mó bravo. De repente saiu o Sefton Hill, assim, aí foi a moça da Warner lá que tava ajudando a gente. Ah, você pode dar uma entrevista pros meninos aqui? Quando o cara falou, meu nome é Sefton Hill, sou dono da Rocksteady, o Gerhard ficou com uma cara, foi muito engraçado. E foi, sorte total. E aí a gente... ficou conversando com ele por uns 15 minutos. E outra coisa que eu espero bastante, que foi uma das coisas que a gente perguntou, como que eles pensaram em revitalizar os personagens, como eles revitalizaram os vilões que a gente viu no Arkham Asylum, né? Porque no Arkham City tem muito mais vilão. É até uma das reclamações que eu vi em review por aí, que tem muito vilão, e eu não entendi nada, porque reclamaram que não tinha vilão suficiente no Asylum. Agora tá reclamando que tem muito vilão no City? Vai se fuder, né? Quanto mais, melhor. Mas o que a gente perguntou pra ele é, vocês pensaram especificamente do Pinguim? Como é que vocês pensaram em trazer os vilões pra realidade? Tipo, como é que você vai trazer o Pinguim pra ser real? Entendeu? Tipo, caricato demais, né? Ele é muito caricato. Não, assim, não tem como você imaginar que aquilo aconteceria. Hã? Só o Danny DeVito, né? Do filme. Só o Danny DeVito, cara. Né? Já é o próprio Pinguim, cara. Não, e cara, ele deu uns detalhes sobre o Pinguim especificamente, e a gente não tinha percebido. Tinha uma foto, um pôster do Pinguim na nossa frente, assim, enquanto a gente conversava. Ele apontou pro pôster e falou: você já percebeu porque o Pinguim, ele usa aquele óculos de uma lente só, né? Eu não sei o nome dele. Monóculo. Monóculo. Então, ele usa monóculo. Aí ele falou... Você nunca ouviu uma boa nas assassinas? Monoteta de uma teta, monóculo de óculos de um lado. É o mesmo pensamento. É o mesmo sentido, então. Aí o monóculo do Pinguim, ele mostrou, ele falou, presta atenção, quando a gente viu, é o fundo de uma garrafa, o monóculo dele. Aí ele falou que ele adora usar aquilo porque ele vive contando essa história pra todo mundo no jogo, que ele tava numa briga e o cara quebrou uma garrafa na cabeça dele e o fundo da garrafa ficou presa no olho. Mas aí ele fala, você tinha que ter visto o cara como ele ficou, porque eu tô só com o fundo da garrafa. Você tem que ver onde eu pus o resto da garrafa no cara. Tenso. Então, e aí ele fala que cada vilão tem um foco diferente. Ele fala assim, quando você é um criminoso que entra em Arkham City, você pode ou entrar no time do Coringa, ou no time do Pinguim, ou no time do Duas Caras. Mas no time do Pinguim, tem tipo uma arena de gladiador. Ele coloca um monte de criminoso pra lutar, e quem sobreviver no fim, entra pra gangue. Já no Duas Caras, é tudo na moeda, entendeu? Todas as decisões dele é na moeda. Você tem que... você sabe, você só tem que ser na moeda. Eu acho que o do Coringa é quem faz mágica com a caneta, né? Não, ele fala que o do Coringa é a mais fácil de você entrar. Você pode entrar a hora que você quiser. Só que é completamente dispensável, tá ligado? Se o Coringa acordar de mau humor, ele dá um tiro na sua cabeça. Então, ele fala que cada personagem, cada vilão, eles deram uma personalidade específica. E a gangue que eles montam pegou essas personalidades de cada vilão. Então, tanto que até os lugares que eles ficam, né? O Duas Caras fica no fórum de Arkham City, o Coringa fica no circo, tipo, cada um escolheu o seu lugar específico, assim. Então, meu, eles devem ter pensado em tanta minúcia pra esse jogo que, puta merda, cara, eu acho que vai ser animal. A gangue do Coringa, ele só pergunta no lugar, qual o seu nome? O cara fala, não sei. Aí, já tá sendo, já é, né? O jogo tá mandando super bem nos reviews aí. Raid, e aí, a vontade de comprar é imensa? Muita, e depois esse cash aumentou ferrou, mais ainda, né? Agora ferrou. Mas beleza, alguma menção rosa, algum comentário aí final sobre Arkham City e Arkham Asylum? Eu tenho que ter a tia do Batman. É, também falta a Mansão Wayne. Falta a Mansão Wayne, exato. Cetista, algum comentário? Não. Animal, e acho que é só isso, cara. Muito foda. Aliás, eu queria ou o Batmóvel ou uma desculpa que não fosse esfarrapado sobre não poder ter um Batmóvel. Beleza. Raid vai comprar pra gente jogar, né, Raid? É, acho que vou, né? É. Fazer o quê, né? Droga. O quê, né? Que droga, né? Eu acho que levanta alguns canequinhos esse ano o jogo. E é isso, galera. Esse foi o nosso cast sobre Batman Arkham Asylum. A gente espera que vocês se empolguem pra jogar, porque tá barato pra caramba. Mas o Arkham City ainda não tá, mas vai ficar, quem sabe. Eu espero que vocês se completem aí quem já jogou com as suas experiências no jogo. Se vocês foram da porrada, se vocês foram da piração, se vocês foram da exploração, o que vocês mais curtiram no jogo. Foi isso, obrigado por terem ouvido até aqui e até o nosso próximo programa.